infância. Um sonhar ser moda boa. Um sonhar cantar num parque. Do luz divina, moda boa. Na adolescência, um tava a ficar na frente um espelho. Pra improvisar um microfone. Pra me cantar, moda boa. É moda boa, moda boa com crer cantar. Minha vivência, já me conche gente, já me conche muito. Da realização e duvida, canta cá verde, canta em a terra. Essa minha vivência, querer partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me o mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida. É moda boa, moda boa com querer cantar. É uma boa com querer divina, anjo da guarda, santo bonon. Boa vivência é uma lição, é orgulho da nação. Bom nome é morna, é serenata de um crecheu. Que o mar azul coiob nascer, solta quem tá na escoladeira. Graça de cantar, é uma missão que vou ter que cumprir. Pouca escolhi, Deus é que dá bem. Dignifica esse nome. Essa minha vivência, querer partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me ao mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida. É moda boa com querer cantar. É uma boa com querer aprender. Vai cantar. Anjo da guarda,